pra mim e pra você. Talvez poder sair de casa, olhar pro alto e deixar o sol te ver. Liga os parça que hoje o tempo tá legal. Só manda um rolê sem precisar de capital. Põe seu chinelo na rua, deixa o dia aquecer com as minas seminua. O nosso mundo, isso é necessário pra viver. Viver é necessário pra ter os momentos de felicidade. Em meio a tanto caos, são contas, trabalho, sua mulher passando mal. Se prepara, meu parceiro, pro inesperado. Correr atrás, o seu sustento será necessário. Todo sonho tem um preço, alguns são parcelados pelo ano inteiro. Mas seu coração sente o tamanho do desespero de ganhar e conquistar tudo pra fazer alguém feliz. Quem vive isso sabe que eu falo, porque é assim que eu sempre quis. Necessário viver, correr, surpreender. Necessário conquistar, beijar, acontecer. Necessário lutar, vencer e crer. Necessário é, necessário é, necessário é, necessário é. Cada um tem o que merece. Se ainda estou sem você, talvez não esteja pronto. Corro atrás dos meus sonhos, como as tia no terminal. Necessário aprender na vida pra não se embolar lá no final. Observo, me ajeito, ataco, persisto. Sou homem tipo quase perfeito. Minhas habilidades se acertam com todos seus pedidos. Carinhos, bobagens, sonhos pra você são tudo isso. Tem os tipo que já nascem ganhando carrão. Eu nasci sabendo que quem ama aquece ela no moletom. Com o rap queria conquistar o mundo inteiro, mas sei que é necessário ter você primeiro aqui comigo. Hoje eu faço do meu jeito, sem precisar contratar o cupido. Necessário, mano. Necessário viver, correr, surpreender. Necessário conquistar, beijar, acontecer. Necessário lutar, vencer e crer. Necessário é, necessário é, necessário é, necessário é. Necessário viver, correr, surpreender. Necessário conquistar, beijar, acontecer. Necessário lutar, vencer e crer. Necessário é, necessário é, necessário é.